A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o livro de Atos, hoje no capítulo 14. Peço perdão aos irmãos, porque nós ficamos com dificuldade aqui com a internet durante uma semana e por isso não conseguimos enviar as mensagens, mas os irmãos têm muitas mensagens, tanto no WhatsApp como no blog. E aproveito para recomendar as mais de 300 mensagens que estão lá no blog, bloglogos7.blogspot.com. E também esclarecer a vocês que a mensagem que seria feita de liderança, então, será feita no próximo final de semana, tá bem? Ficamos sem internet, não foi possível. A pastora Margarete se encontra melhor, os exames foram feitos essa semana e os ossos estão bem, o pulso está bem. Houve já uma primeira radiografia, as ligaduras estão bem e agora ela tem que ainda ficar com gesso por mais dias até vencer um prazo, até o mês de julho, mas Deus está controlando todas as coisas. Continuo pedindo a oração de vocês pela plena recuperação da pastora. Vamos ler Atos capítulo 14 e algumas verdades espirituais maravilhosas aqui para nós compartilharmos. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como costumavam fazer, foram juntos à sinagoga dos judeus. Ali pregaram de tal maneira que numerosa multidão de judeus e gentios veio a crer. Irmãos e irmãs, primeiro destaque: autoridade na pregação. E nós vemos isso até hoje. Pregadores e pregadoras, ministros, ministras da palavra do Senhor, que ministram com autoridade. E nós temos uma resposta numerosa. Agora falo de quantidade. Ali pregaram de tal maneira que numerosa multidão de judeus e gentios veio a crer. Esse é o versículo 1. Então, que isso nos motive a buscar mais autoridade de vida, mais testemunho, mais intimidade com Deus, para que quando o Senhor nos colocar em condição de testemunho, de pregação, haja um número de pessoas que se renda e aceite ao Senhor Jesus e que venham a crer. Continuando a leitura, mas os judeus que preferiram continuar descrentes instigaram os gentios e lhes irritaram os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram muito tempo ali, pregando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por meio das mãos deles fossem realizados sinais miraculosos e prodígios. Irmão, segundo destaque: Paulo e Barnabé passaram um bom tempo pregando e eles pregavam, diz o texto, corajosamente. Eles não pregavam covardemente, eles não pregavam medrosamente, eles não pregavam timidamente, eles não pregavam com medo, eles pregavam com coragem acerca do Senhor. Que o Senhor também nos devolva, que o Senhor gere em nós Eu estou falando em toda a Igreja de Jesus nos últimos dias. Essa coragem, essa intrepidez, esse poder, essa autoridade, de tal maneira que o Senhor possa confirmar a palavra da sua graça e, por meio das mãos, de muitos irmãos, sejam realizados sinais miraculosos e prodígios. A Bíblia fala de sinais e prodígios, milagres e prodígios, simples assim. Os sinais, as maravilhas, a cura, a libertação, a abertura de portas para a vida da pessoa em várias áreas da sua vida e o fechamento de portas contrárias à vontade de Deus. O Senhor opera tanto a abertura de coisas que são para a vitória espiritual, como fechamento de coisas que são contrárias ao seu propósito, que Ele conceda poder às nossas mãos de tal maneira que sejam realizados sinais miraculosos e prodígios. Muitos venham a crer, é o primeiro destaque. O segundo, no versículo 3, aconteçam sinais miraculosos e prodígios, e o Senhor confirme a palavra da sua graça com uma pregação corajosa da igreja, de todos os irmãos e irmãs. Versículo 4. Mas houve grande divisão entre o povo da cidade. Uns ficaram do lado dos judeus e outros dos apóstolos. Formou-se então uma conspiração de gentios e judeus com seus líderes, a fim de desmoralizá-los e apedrejá-los. Ao tomarem conhecimento dessa trama, eles fugiram para cidades licaônicas, de Listra e Derbe e suas vizinhanças, e ali seguiram pregando o Evangelho. Veja bem, aqui é um destaque interessante. A Bíblia diz que quem crê não foge. Por isso você não pode fazer teologia de um versículo só. Você não pode chegar a uma conclusão bíblica a partir de um versículo só. Você tem que observar a totalidade, da Bíblia, tá bem? O versículo ligado ao capítulo, o capítulo ligado ao contexto do livro, o livro ligado à tendência do autor, o autor ligado ao Novo ou Antigo Testamento, esse livro do Antigo ou do Novo Testamento dentro do seu contexto, você precisa tomar cuidado para não fazer chegar a conclusões equivocadas em cima de um versículo só. Há situações, de fato, em que nós temos aquilo que foi orientado pela palavra. Quem crê não foge. Quem crê permanece mantendo o testemunho de Jesus e mantém até o fim da sua vida. Aleluia! Mas há situações, o próprio Jesus, até a metade do seu ministério aproximadamente, fazia sinais e maravilhas e ele pedia para que não se divulgasse. Por que ele pedia isso? Você percebe isso até Marcos capítulo 8. Há uma outra vez que ele permite que se propague, mas de modo geral, até a metade do seu ministério, ele prefere que isso não se divulgue, embora não tenha conseguido controlar toda a divulgação. Mas ele pedia. E aqui Paulo também e Barnabé perceberam que eles iam matá-los, então procuraram sair, fugir. Jesus também, numa certa ocasião em Nazaré, volto a dizer, e há outras situações que nós poderíamos mencionar. Então nós precisamos discernir qual é o momento. Porque se for vontade, se for a vontade do Senhor, que nós mantenhamos o testemunho e preguemos o Evangelho, e aquele seja o momento em que sejamos levados até a perseguição e a morte física, ele nos dará esse testemunho, como foi o caso de Jesus quando da época da sua crucificação. Mas se for o caso do momento ainda não ter chegado da conclusão do seu ministério, se Deus tiver um plano para que você ainda realize o seu ministério durante algum tempo, ele vai orientá-lo para que você escape da situação, ele vai te dar o escape para que você depois possa continuar o seu ministério. E Paulo e Barnabé ainda tinham muitas coisas a fazer. Então, repito, há momentos em que chega a hora da cruz e não tem como voltar mais para trás. É a hora da crucificação e o Senhor, então, vai permitir que nós sejamos perseguidos e soframos por causa do testemunho do seu nome, mas com isso o seu nome será glorificado e o evangelho vai prosperar. Há outros momentos em que o Senhor vai nos dar o escape da situação, porque o nosso ministério ainda não chegou ao fim. Então você precisa discernir essas duas situações, tá bem? Versículo 7, ali seguiram pregando o evangelho, né? Formou-se então uma conspiração de gentios e judeus contra com seus líderes a fim de desmoralizá-los e apedrejá-los. Ao tomarem conhecimento dessa trama, eles fugiram para a cidade de Listra e Derbe e suas vizinhanças e ali seguiram pregando o evangelho. Deram continuidade. Versículo 8. Em Listra vivia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que passava os dias sentado e jamais havia conseguido andar. Ele estava ouvindo Paulo pregar, quando, fixando seus olhos nele e percebendo que o homem tinha fé para ser curado, Paulo ordenou-lhe em voz alta: apruma-te direito sobre os teus pés. O homem então deu um salto e começou a andar. Diante do que Paulo realizara, a multidão começou a gritar: os deuses desceram até nós, em forma de seres humanos. E antes de dar prosseguimento no versículo 12, que nós vamos falar dessa ideia de deuses que eles tinham no, na sua formação, eu quero fazer mais um destaque para você. Quando da ocasião da cura de uma pessoa, há dois fatores importantíssimos. Além da vontade soberana de Deus, além disso tudo que você conhece. Quem ministra, quem está orando pela cura, precisa discernir se aquele é o momento para ministrar a cura para a pessoa mesmo. E o Senhor dá esse discernimento. E Paulo, percebendo que o homem tinha fé para ser curado, ordenou em voz alta que ele aprumasse os seus pés. Então, quem tem o encargo, a responsabilidade de orar por cura, tem que discernir se aquela pessoa vai ser curada naquele momento, se é propósito do Senhor que ela seja curada naquele momento. Há um outro fator importantíssimo: a fé da pessoa. Paulo, percebendo que o homem tinha fé, porque muitos, em momentos em que nós estamos ministrando, em que nós estamos liberando cura, podem receber a cura, poderiam receber toda a bênção que Deus está liberando, mas não recebem porque não têm fé. Então nós precisamos da fé e do discernimento de quem prega, de quem ministra a cura, e nós precisamos da fé de quem está recebendo a oração, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, aqui há dois detalhes importantíssimos quanto ao ministério de cura e libertação. Quem ministra precisa de fé e discernimento, e quem recebe a ministração, a oração, precisa de fé para receber também a bênção do Senhor. Na maioria dos casos, há casos em que a pessoa nem tinha a fé tamanha como se deveria, mas o Senhor Jesus, por exemplo, operou. E nós poderíamos mencionar aqui uma série de casos, né? No Antigo Testamento há casos também. Então, mas preferencialmente Deus opera na vida daqueles que têm fé. A fé é um meio, um canal por onde Deus se utiliza para gerar a cura e a libertação. E você precisa pedir fé a Deus. E você precisa buscar essa fé. E a fé pode ser crescente. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Quanto mais você buscar a palavra de Deus, mais a palavra vai gerar fé. E quanto mais fé você tiver, mais bênçãos você vai receber, porque você vai crer no poder de Deus. Também a oração vai ajudar nisso, toda a sua comunhão com Deus. Aleluia. No versículo 12, depois de eles acharem que eram deuses em forma de seres humanos, então nós vamos ler a sequência. E assim a Barnabé deram o nome de Zeus, e a Paulo chamaram Hermes, pois era ele quem falava com poder. O sacerdote de Zeus, cujo templo fora construído na entrada da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a população desejavam oferecer-lhes sacrifícios. Quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, eles rasgaram as suas roupas, as suas vestes, como era costume judaico, em sinal de quebrantamento, e correram para o meio da multidão, exclamando: Homens, por que fazer isso? Pois nós também somos humanos, de natureza semelhante à vossa, e vos temos anunciado o Evangelho para que vos afasteis dessas práticas inúteis e vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe. Em tempos passados, ele permitiu que todas as nações andassem segundo seus próprios caminhos. No entanto, Deus não ficou sem dar testemunho sobre sua própria pessoa, pois demonstrou sua bondade enviando-vos do céu as chuvas e as estações das colheitas, cada uma a seu tempo, concedendo-vos sustento com fartura, enchendo-vos o coração de alegria. Mesmo com essas explicações, ainda foi difícil evitar que as multidões lhes homenageassem por meio de sacrifícios. Queridos, aqui o mais importante é que Paulo e Barnabé, usados para operar milagres, usados por Deus, não aceitaram a glória, não aceitaram que as pessoas exaltassem a eles e os considerassem como deuses. Isso é o mais importante. Eles chegaram a rasgar suas vestes. Eles chegaram a rasgar as suas roupas e disseram: Nós não somos diferentes de vocês, não. É o Deus vivo que criou o céu e a terra e o mar e tudo que neles existe, quem fez essa obra. Isso é importante para nós, líderes, que somos usados por Deus, as pessoas que são usadas por Deus. Não podemos ficar com a glória para nós mesmos. Pastor, mas às vezes é impossível. Quando nós saímos de um sermão de grande repercussão, de avivamento, de quebrantamento, de cura, de libertação, das pessoas chegarem e parabenizarem. Isso sim é possível. E aí você tem que fazer o seguinte: você tem que dar glória a Deus. Você tem que ser claro, olha, quem operou essa obra foi Deus. Mas como a pessoa está elogiando muitas vezes a sua ministração, a sua pregação, a sua oração, também não precisa ficar falando para um por um, olha, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, né? Como também uma falsa humildade. Aí agradeça. Olha, obrigado. Obrigado pela sua palavra. Que bom que Deus me usou, mas quem operou a obra foi Deus. Quem realiza a cura é Deus. Quem realiza o sinal é Deus. Quem realiza a maravilha é Deus. Ou seja, não fique com a glória para você. Não fique com a glória para você. Esse é o grande ensinamento aqui. Se é impossível evitar que as pessoas, depois de um sermão, numa sequência, numa fila de pessoas, cumprimentem, e para você não ficar repetindo, não, toda glória para Deus, toda glória para Deus, também às vezes isso fica um pouco incômodo. Agradeça, obrigado pela sua palavra, né? Mas dê o destaque e a primazia, dê a honra, dê a glória a Deus. Você vai dar o destaque, a glória, a honra e vai dizer que quem operou foi Deus. E pode também gentilmente agradecer aquela palavra, gentilmente, tranquilamente, obrigado. Tranquilamente, obrigado porque você gostou, que Deus, continue nos abençoando. Mas sempre coloque as coisas no lugar. Deus em primeiro lugar e nós depois. Nós somos instrumentos, tá bem? Mesmo assim, no versículo 18, com todas essas explicações, foi difícil evitar que as multidões tentassem homenagear e render sacrifícios para eles, mas eles resistiram. Bom, essa foi a parte boa do capítulo, mas vem uma luta no versículo 19 e 20. Irmão, irmã, quanto mais você for usado por Deus, mais luta. Mais pedrada, mais pedradas. Vou ler o 19. Chegaram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio, e tendo persuadido as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, supondo que estivesse morto. Ora, irmãos, irmãs, ninguém supõe que alguém está morto se ele não estiver totalmente, totalmente sem reação, totalmente debilitado, totalmente estraçalhado pelo apedrejamento. Então, eles apedrejaram Paulo até praticamente a sua morte. Mas no versículo 20, contudo, quando os discípulos se reuniram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. Foi um milagre de Deus, porque ele parecia morto. Ele estava em condição de morte, mas Deus deu a ele força para levantar e ele voltou à cidade. No dia seguinte, então, ele partiu com Paulo e Barnabé para Derbe. A lição aqui, queridos, é que quanto mais você for usado por Deus, mais pedradas você vai levar. E Paulo estava levando pedradas dos judeus. Os judeus que incentivavam os gentios a dar pedradas. Essas são as pedradas que mais doem. Você, muitas vezes na sua vida e no seu ministério, é usado por Deus poderosamente em centenas de situações. Centenas de situações. Dependendo do tempo que você já tem de vida, você pode ter sido usado por Deus em milhares de situações. E aí as pessoas ficam felizes, ficam curadas, elogiam, acham que você é uma pessoa muito ungida, abençoada, especial, parabenizam você. Alguns até passam do ponto e querem dar glória a você, e você tem que frear para não dar glória a você. Mas, atenção, atenção, repito, atenção. Na primeira oportunidade, isso eu acompanho desde a minha conversão, em que um homem de Deus, um líder usado por Deus, em âmbito local, na sua igreja local, em âmbito distrital, estadual, nacional ou mundial, comete um erro, as pessoas, às vezes, os próprios patrícios são aqueles que incentivam o apedrejamento. Me lembro de um grande líder nacional que foi responsável pela edificação de toda uma geração no Brasil. Mas quando ele teve um problema e caiu num pecado, parecia uma festa. Todo mundo que se encontrava, líderes que falavam na mídia, falavam então, ele não dizia que era isso, que era aquilo, ele não se achava isso ou aquilo, e eles apedrejaram esse homem e machucaram esse homem, desconsiderando todo o testemunho que ele deu esse pastor, toda a vida. Então, cuidado, porque às vezes as pedradas vêm da própria casa, da própria casa de Judá, ou seja, vem dos próprios patrícios, vem dos próprios irmãos, que às vezes nutrem inveja durante anos, e quando você comete um erro, é a oportunidade deles incentivarem os outros a apedrejarem. Pastor, mas Paulo aqui não cometeu erro nenhum. Então, só para você perceber, mesmo se você cometer um erro, eles vão querer te apedrejar por inveja, por maledicência, por maldade. Mas se você não cometer erro, o ódio de muitas pessoas que estão dentro das igrejas também acontece. As pessoas não suportam perceber que você é poderosamente usado por Deus e que eles não são. Jesus falava como quem tem autoridade. Nenhum dos escribas falava com ele, nenhum dos líderes judeus falava como ele, nenhum dos mestres do Sinédrio falava como ele. Ele falava como quem tem autoridade. E isso foi gerando ódio até levá-lo, até que levassem o à crucificação. Então, quando você é muito usado por Deus, na primeira oportunidade que há, na primeira falha, uma pedradinha pode se preparar. E se não tiver falha explícita ou implícita, pode se preparar também, porque quanto mais você for usado por Deus, mais pedradas você vai levar. As pessoas não suportam que você seja tão usado por Deus. E quem está por trás desse apedrejamento é Satanás. E ele usa até os nossos patrícios, ou seja, os nossos irmãos na fé. Ele pode usar as pessoas. Porque os de fora podem ter uma raiva aqui, outra acolá, mas a inveja geralmente é dentro de casa. E aí, isso é um motivo, essa inveja, com erro ou sem erro, para que as pessoas tentem apedrejar você na primeira possibilidade. Eu treino líderes. Agora estou dando treinamento para líderes pelo WhatsApp e dou treinamento de líderes na comunidade local há muitos anos. Líderes, ouçam, você precisa se preparar para ser apedrejado. Não há como fugir disso. Não há como fugir disso. Ou apedrejado, ou decapitado, ou crucificado. Se não com essas categorias daquele período, porque hoje dificilmente vai haver, né, apedrejamento, só num lugar de extremo fanatismo, mas crucificação não existe mais e outras coisas que eram do período. Mas você está me entendendo. Perseguição, maledicência, pessoas que vão ter uma certa um certo prazer em dizer, ó, não falei, ó, ele se achava uma bênção, ela se achava uma bênção. Aquela missionária que foi usada, tem uma missionária também, que foi usada na mesma geração desse pastor, que foi uma bênção para o Brasil inteiro. Essa missionária, uma verdadeira mulher de Deus, era, alvo de apedrejamento por parte de quase toda a igreja. E isso eu estou citando exemplos do Brasil, acontece certamente no mundo inteiro. Líderes que estão em treinamento, preparem-se para crucificação, para ser decapitado, para ser apedrejado, ou seja, prepare para a inveja dos irmãos, prepare para a não compreensão, a não solidariedade, a falta de carinho dos irmãos diante de você, mesmo quando você não errar. Se você não errar, mesmo assim, Jesus nunca pecou e foi levado para a cruz. Você vai ser apedrejado. Jesus foi crucificado. Agora, tirando o aspecto da obra redentora, a inveja que levou à crucificação não era só pelo plano salvífico. Claro que tudo envolvia isso, todo o processo envolvia esse processo, essa questão soteriológica, a doutrina da salvação. Todo o processo envolvia isso, mas a inveja da autoridade dele, não. Isso não. Isso é uma coisa que continua acontecendo com líderes expressivos. Líderes expressivos vão gerar inveja. Fora da igreja e principalmente dentro da igreja. Então, prepare-se. Líderes aqui de casa, queridos jovens que nós estamos preparando, e mesmo os que não são tão jovens, já maduros, preparem-se para apedrejamentos emocionais, espirituais, dificilmente hoje físicos, mas de ordem material, às vezes pessoas tentando te prejudicar. Preparem-se. Quanto maior for a sua influência, maior a sua unção, mais Deus te usar, mais inveja isso vai gerar e maior será a sua luta. É importante essa palavra hoje, porque eu quero capacitar e dar essa palavra para os líderes, para que eles não se surpreendam na hora do apedrejamento. Isso é parte do processo. Mas se não for a hora da sua partida, Deus não vai permitir que você morra, você vai levantar e vai partir para outro, para a continuidade da sua missão, para outro passo da sua missão. Paulo e Barnabé, no caso, foram para Derbe. Finalmente, do versículo 21, o retorno dos missionários. Importante isso. Faço isso todo mês. E havendo pregado as boas novas naquela cidade e feito muitos discípulos, veja, Paulo e Barnabé não fizeram membros da igreja. Não há relato de que os discípulos de Jesus fizeram membros da igreja de Cristo. Eles não fizeram membros. Hoje as igrejas produzem membros com doutrina da denominação, doutrina de homens. E uns perguntam para os outros: a sua igreja tem doutrina, se referindo aos usos, aos costumes e às vezes à teologia específica daquela denominação? Meu irmão, minha irmã, os discípulos e Jesus só fizeram discípulos. Eles trabalharam para o reino de Deus. Nós temos que gerar discípulos de Jesus. Pastor, traduz para mim a palavra discípulo. Aprendiz. Discipulado significa aprendizado. Discípulo é um aprendiz. Pastor, aprendiz do quê? Aprendiz da vida de Jesus. Você foi salvo para viver no modelo de Jesus, como Jesus. Você é uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então você foi salvo para ser discípulo, aprendiz de Jesus, não da doutrina denominacional. Em primeira instância. Em segunda instância, você vai ter que escolher um lugar para congregar. Mesmo assim, a primeira instância permanecerá sendo a palavra de Deus. Se a palavra contrariar a doutrina denominacional, quem tem que mudar é a denominação, não a doutrina bíblica. E não existe doutrina de denominação. Doutrina de denominação está ligado à teologia dessa confissão, está ligado a usos e costumes. Você está diante de um engano. O que existe de doutrina na Sagrada Escritura é a Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Preste atenção, irmão, irmã. A única regra de fé e prática é a Bíblia. Tá bem? Em segundo lugar, vem os princípios doutrinários da sua denominação, que inclui a teologia da sua denominação, mais os usos e costumes. Mas isso não é a doutrina bíblica. Tá bem? Aí vem as diretrizes denominacionais, as características denominacionais. Princípio, prefiro até não chamar de princípios doutrinários, prefiro chamar de diretrizes denominacionais. E elas têm que vir em segundo plano, não em primeiro plano. Em nome de Jesus. Eles voltaram e, havendo pregado as boas novas naquela cidade, fizeram discípulos. Nós somos chamados para fazer discípulos. Tem gente que não gosta de discipulado de jeito nenhum. Uma vez um pastor me disse em São Paulo: esse negócio, sempre nós ouvimos falar de educação cristã, educação cristã, educação cristã, esse negócio de discipulado aí que estão falando agora, Essa é uma novidade. Irmãos, no primeiro momento eu fiquei com uma certa raiva, quero confessar. No segundo momento eu fiquei com muita dó. Eu falei, esse homem cresceu na denominação, e porque a denominação usava educação cristã, ele não leu a Bíblia. A Bíblia estava escrevendo que Jesus fez discípulos. E se leu, ele leu e não entendeu que a Bíblia fala de fazer discípulo. Educação cristã é um processo que faz parte do discipulado. Discipulado é maior, é teórico, envolve a educação cristã teoricamente e praticamente, gerando vidas semelhantes à de Jesus, buscando a imagem e semelhança de Jesus, buscando ser imitadores de Deus como filhos amados. Sede perfeitos como perfeito é vosso Pai que está no céu, buscando isso. A educação cristã é parte disso, a escola dominical é parte disso, e não o contrário. E discipulado jamais será uma reunião de estudo bíblico, jamais. No discipulado há instrução bíblica. A educação cristã. A escola dominical é uma agência e pode ser uma agência maravilhosa de formação de discípulos, mas elas são instrumentos do processo maior bíblico que é de formar discípulos, aprendizes da vida de Jesus, de como se torna seguidor de Jesus e como se procede. Exatamente como Jesus. É ser como Jesus e fazer como Jesus. Aleluia por essa palavra, ela vai se espalhar. Renovando o ânimo dos discípulos, versículo 22, e encorajando a perseverar na fé. Então nós temos que renovar o ânimo dos discípulos, encorajar. A permanecer na fé, ensinando. É necessário que, em meio a muitas aflições, ingressemos no reino. Estou ensinando a você agora. Nós vamos passar por pedradas, mas é assim que a gente entra no reino. Então, Paulo e Barnabé lhes constituíram presbíteros em cada igreja, e, tendo orado e jejuado, eles o consagraram aos cuidados do Senhor em quem havia crido. Paulo e Barnabé foram saindo e plantando igrejas nas casas. Ontem falei isso com um pastor aqui e com um jovem líder da igreja. Preste atenção, igrejas nas casas. Todos os nomes que nós damos, grupos de coinonia, grupo eco, grupo familiar, culto nas casas, célula recentemente, nada mais é do que a igreja primitiva fazia. Igreja nas casas, porque não havia templo. Igreja nas casas. Então preste atenção no que eu vou lhe dizer. Paulo e Barnabé saíram na primeira viagem missionária e eles foram plantando igrejas. E elas não estavam consolidadas. Diferente do que pensam alguns, que para plantar a igreja, principalmente os mais tradicionais, são lentos com a missão que só o Senhor na causa, mas lentos, lentos, lentos, mais lentos que uma tartaruga. Os tradicionais são mais lentos que uma tartariga. Tartaruga, quando eles nasceram, eles eram, os seus fundadores eram ousados, cheios do espírito, mas com o passar do tempo, eles foram ficando lentos, lentos, com a unção de tartaruga. Né? Ou o bicho preguiça. E o que aconteceu? Então, Paulo e Barnabé iam por cada cidade e plantavam uma igreja em uma casa dessa cidade. Só plantavam, não dava tempo de consolidar durante essa primeira viagem missionária, nem a segunda, nem a terceira. Ou seja, o processo de consolidação da igreja vai se dando enquanto se planta outras. Se plantam outras igrejas, simultaneamente se consolidam as primeiras, simultaneamente se discipulam as pessoas, simultaneamente se levantam obreiros. Olha aqui, constituíram presbíteros, discípulos que foram constituídos como discípulos, como presbíteros. Para quê? Para liderar aquela igreja na casa. Eles viraram presbíteros. E esses presbíteros tomavam conta da igreja até o apóstolo voltar. Eram como os anciãos, os pastores, os responsáveis por aquela igreja até os apóstolos voltarem, quando puderam voltar. Tá bem? Então, a igreja primitiva se estabeleceu assim. Mas o que eu quero repetir é: tome cuidado com essa cilada. Demora 10 anos, 10 anos, 20 anos para plantar uma igreja. Agora estou falando com os irmãos amados tradicionais, de onde aprendi 1 milhão, 7 milhões, prefiro o número 7, 7 milhões de coisas. Mas os irmãos tradicionais, que um dia foram avivados, o movimento foi do coração aquecido, e outros irmãos tradicionais da reforma, luteranos, presbiterianos, congregacionais, são lentos como uma tartaruga hoje e como um bicho preguiça. São lentos. Lentos. A palavra é lentos. Primeiro, os membros precisam nascer de novo. Depois, precisam ser cheios do Espírito Santo. Terceiro, a visão precisa ser passada corretamente para que a igreja possa não ser tão lenta. Agora, mesmo entre os pentecostais, já se tornando históricos e se tornando lentos também, bicho preguiça também, tartarugas também, vai se dando uma ideia de que primeiro eu preciso gastar 10 anos fazendo aquele ponto missionário, depois eu vou transformar numa casa, numa congregação, daí nós vamos comprar o terreno, daí nós vamos edificar o templo. Enquanto isso, centenas de vidas já foram para o inferno, porque nós estamos lentamente fazendo um processo de 10, 15, 20, 30, 40 anos. E aí você tem uma cidade com 700, 800 mil habitantes, com três igrejas da sua denominação. Que coisa, né? Interessante. Triste. Então, irmãos, o processo não é assim. Biblicamente não é assim. Paulo e Barnabé saíam em cada cidade. E eu já ouvi isso de gente importante. Eu já ouvi isso de líderes, de pastores. Você vai plantando e depois deixa alguém para cuidar da plantação e vai consolidando. Esses líderes vão ajudando a consolidar e você vai consolidando depois com supervisão e vai discipulando pessoas e elas se tornam obreiros e se tornam diáconos, se tornam presbíteros ou como na sua denominação forem as nomenclaturas. E esses obreiros depois vão se tornar missionários. Então a obra demanda mais urgência, urgência missionária. Não é pressa e fazer tudo errado precipitadamente. O apressado come cru. Não é pressa. Pressa é fazer a coisa desordenadamente, né? Fazer a coisa sem esperar a comida ficar pronta, já tira ela do fogão. Não, não é pressa, é método, método, organização e método para ir plantando, consolidando, discipulando, preparando obreiros para que se tornem novos missionários, para irem para as próximas, as próximas frentes. As coisas acontecem simultaneamente. Porque o espírito não está restrito a esperar o processo de cada etapa, né? Porque as pessoas estão indo para o inferno E elas vão continuar indo se elas não aceitarem Jesus. Nós não temos tempo para isso. E nós precisamos de poder e autoridade de homens de Deus, de mulheres de Deus, que digam: nós precisamos trabalhar em toda a parte, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, nos confins da terra. Por isso os apóstolos saíram por toda a parte. Aleluia. Fique essa orientação. Orem, jejuem, levantem os presbíteros, primeiro diáconos, depois presbíteros. Ou, volto a dizer, como a nomenclatura da sua denominação, não importa, mas vá plantando, consolidando, discipulando, preparando a logística, a infraestrutura e se preparando para que depois a gente vá. Simultaneamente as coisas, os passos possam ir sendo dados, sem pressa, mas com urgência missionária. Atravessando a Pisídia, chegaram a Panfilia, e tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. Dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido colocados sob a proteção da graça de Deus, a fim de desempenharem a missão que agora haviam concluído. Assim que chegaram, ali reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia realizado por intermédio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. Olha aqui, missionário. Missionário precisa relatar. Voltou para a base, precisa relatar para o mantenedor. E enquanto estiver no campo, precisa relatar para o mantenedor e para a sua igreja local que te enviou. A igreja precisa sustentar com oração, sustentar economicamente, materialmente, com amor, com carinho, com visita, se possível, de alguém, uma vez de tempo em tempo visitando lá o campo. E os missionários precisam relatar. Tem missionário que vira agente secreto mesmo. Não porque está num país proibido, porque ele simplesmente vai, levanta o sustento, a igreja abençoa, depois ele não presta relatório. Irmãos, eu presto relatório mensalmente. Mensalmente. Procuro falar pessoalmente, se a pessoa não atende porque está em trabalho ou alguma outra atividade, eu deixo um recado de áudio ou então uma mensagem no zap, relatando claramente o que aconteceu no mês. E eu já vou fazer isso novamente em julho, na primeira quinzena, onde a nossa meta é que pelo menos 3 mil pessoas agora, começamos com 50 a 100 pessoas, tá bem? Não tinham 100. Mais ou menos 50, 70 pessoas do grupo que orava pela minha cura há um ano e meio atrás. Mais que um ano e meio já. Está quase fazendo 2 anos. E depois foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje, nossa meta, espero que a gente chegue, vamos esperar o relatório, espero que a gente chegue no final de junho a 3 mil almas que tenham acessado pelo menos uma vez as mensagens. Só que, irmãos, eu tenho uma boa notícia para vocês. Tem gente que acessa 20 vezes, 30 vezes. Como o senhor controla isso? No WhatsApp é fácil. Dá para controlar todos que ouviram a mensagem diariamente. E eu faço esse controle diariamente. Faço o controle, anoto e vou somando os do WhatsApp. Depois espero o relatório da nossa missionária, que me manda uma vez por mês os acessos do blog. Questão de método, organização, ordem. Nós queremos agora influenciar 3 mil pessoas. É pouco, pastor. E pouco não, irmãos. Isso não é pouco, isso é a miséria da miséria. Nós temos que influenciar 30 mil, 300 mil, 3 milhões. Mas eu estou contando que nós começamos há um ano. E eu espero que cada um dos irmãos cristãos os 2 bilhões de cristãos, se cada um dos 2 bilhões de cristãos, contando todos, segundo o último relato que nós temos, de cristãos confessos como cristãos no mundo, se eles pregarem para mais 2 pessoas, em um ano nós atingimos o mundo inteiro. Duas. Só somar 2 bilhões, 4. 4 vezes 2, 8. Então, se cada um atingir 3 mil por mês, está ótimo. Mas para mim não está ótimo. Para mim é pouco. Porque eu vivo para isso. O Senhor me mantém vivo para isso. Eu quero atingir 3 mil, depois 3.100, depois 3.200, 300, 4 mil, 5 mil, enquanto o Senhor permitir. E espero que você seja assim também. E cada ministério seja assim. Há ministérios maravilhosos que já estão alcançando milhões de pessoas. E há outros mais iniciantes que estão alcançando uma pessoa, duas, três, discipulando. Maravilhoso! Você está fazendo parte. Irmãos, nós somos todos parte do processo. O que importa é que cada um faça a sua parte. E nós temos uma equipe aqui. Aqui é uma equipe. Há uma equipe de pessoas que oram permanentemente por essas ministrações. E devem ter orado essa semana inteira porque não ouviram a mensagem. É porque nós estávamos sem internet. Então, fiquem tranquilos, viu? Não é nada de saúde, nada assim. Eles oram permanentemente por nós. Há cerca de 14 irmãos que fazem ofertas. Há cerca não, há exatamente 14 irmãos que fazem ofertas. Aí não é cerca, é exatamente 14 irmãos que fazem ofertas. E nós estamos louvando a Deus, porque isso tem nos abençoado nesse trabalho. Na nossa vida, para fazermos esse trabalho. E o trabalho de condução da igreja aqui, que ainda não tem arrecadação para subsídio dos 3 pastores que estão aqui, e nem da outra que será aberta agora, que vai ser aberta então, também não tem condição. Então, preste atenção, você precisa relatar para esses irmãos que estão orando por você. Que estão sustentando você com carinho. Há quantos que mandam palavras de carinho para nós? Quantos! Eu agradeço a todos. Obrigado por cada palavra de carinho, por cada postagem. Bênção! Isso estimula, dá força. Há muitos que oram, há 14 que contribuem. E quem sabe, né, irmãos, podemos chegar a 28 para fazermos mais pelas pessoas. Aí não para nós, para plantarmos mais igrejas. A começar pela Assembleia, minha igreja, Galileia, passando por todas as outras que estão ouvindo e sendo abençoados. Irmãos, eu vou começar a colocar. Eu não estava colocando, mas vou começar a colocar. Não é para o meu proveito, não. Você pode vir aqui e visitar o campo. Em Entre Folhas, Minas Gerais. Não é para o meu proveito, não. É para plantar igreja. É para expandir a obra. É claro que se eu puder colocar todos os meus dentes da frente, é claro que se eu puder ter um óculos que enxergue de perto e de longe. É claro que se algumas demandas forem supridas, meus queridos irmãos ouvintes, que podem sair de 14 para 28, vai ajudar um pouquinho, melhora um pouquinho. É claro que se a luz não for cortada, melhora um pouquinho para o missionário, para os outros missionários que estão me ouvindo, sabem o que é isso. Melhora um pouquinho. Mas o importante não somos nós, o importante é a igreja. A igreja precisa pregar, a igreja precisa ser plantada em mais cidades, Nós precisamos treinar mais líderes, mais obreiros, para expandir o evangelho até a volta de Jesus, que está chegando agora. Preste atenção, o coração dos homens vai endurecer ainda mais. Eu sinto que a partir já de julho, o coração vai ficar mais duro. A cada dia que passa, o coração vai ficar mais duro. Eu não vou entrar em detalhes agora, porque não muitos não vão talvez compreender, mas o Senhor tem me revelado, já a partir de julho, o coração vai ficando mais duro para aceitar Jesus. E eu preciso que você se comprometa com isso. A pastora Reinilda precisa. Outros missionários precisam, portas abertas precisa, Cristo é a resposta precisa. Aí você pode achar o lugar que você quer se comprometer. Mas lembre de nós também. Nós vamos começar a colocar, a irmã Vivian tem colocado, mas nós vamos começar a colocar conta, porque se você disser assim, olha, fui tocado, quero contribuir com R$ 30, irmão vai abençoar demais. Com 50, com 70, o valor que você quiser. Porque nós queremos avançar e nós vamos chegar a 3 mil almas. Quem sabe esse mês. E depois vamos avançar mais. Estamos em 20 países. Agora, eu preciso relatar para você que está me ouvindo. Eu preciso relatar para o mantenedor. Eu preciso relatar para aquele intercessor permanente. Eu preciso relatar para aquele que manda a palavra de incentivo. O carinho missionário não pode virar agente secreto, não, a não ser aqueles que estão em países onde o evangelho é perseguido. Esse não pode se revelar. Isso tem que fazer chegar o relatório de maneira totalmente secreta mesmo. Porque senão morre ali. Bom, eles reuniram a igreja, relataram tudo, já está dito que havia o Senhor realizado por intermédio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. E o Senhor tem aberto a porta para vidas e vidas e vidas. E permaneceram ali com os discípulos por longo tempo. Ficaram mais um ano na base e depois, um pouco mais de um ano, e depois que foram para segunda viagem missionária, a gente fala outro dia. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Que Deus te incendeie o coração. Ouça essa mensagem outra vez. Espalhe isso. Espalhe, propague para que vidas e vidas cristãs sejam impactadas pelo modelo da igreja primitiva. E vidas que ainda não são, vejam que há em nós algo diferente, um respiro diferente, há uma vida diferente, há um sorriso diferente, há uma força diferente, há um vigor diferente. E isso tudo procede de Deus. Não somos deuses, não, não somos impecáveis, não, não somos nada disso. Somos da mesma natureza que todas as pessoas, suscetíveis à obra de Deus maravilhosa e algumas falhas também, pecados. Mas Deus nos perdoa, nos lava, nos purifica e nos envia a continuar essa obra. Tá bem? Que Deus te abençoe. Eu estou vendo a chama arder no coração de muita gente aí. E de líderes também. Líderes. Que vão dar um novo tom para suas denominações. Para as denominações que lideram, né? Não suas, mas denominações que lideram. Melhor colocando. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a unção, o poder do Espírito Santo seja sobre nós, sobre a Igreja do Senhor Jesus Cristo, e assim permaneça em toda a terra, hoje e eternamente, até que nós experimentemos o gozo da vida eterna com Jesus, na nova Jerusalém, na Israel Santíssima, formada por um só povo, que foi plantado na videira verdadeira, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. Que Deus te abençoe, um bom final de dia, e se o Senhor permitir, amanhã nós ministramos mais uma palavra para você. Deus abençoe.